Ficheiro 37, página 343. Bublansky e Modig viram Miriam Vu ser escoltada por Fast até à sala de interrogatório. A rapariga estava claramente furiosa. Sente-se, por favor. Sou o inspetor Jan Bublansky e esta é a minha colega, a inspetora Sónia Modig. Peço desculpa por termos sido obrigados a trazê-la até aqui desta maneira, mas há umas perguntas que precisamos de fazer-lhe. Tudo bem, mas porquê? Aquele tipo não é muito falador, disse Miriam, apontando com o polegar para Fast. Há já algum tempo que andamos à sua procura. Pode dizer-nos onde esteve? Poder, posso, mas acho que não me apetece. E também acho que não tenho nada com isso. Bublansky arqueou as sobrancelhas. Chego a casa e encontro a minha porta arrombada e selada pela polícia. E então um tipo carregado de esteroides agarra em mim e arrasta-me para aqui. Tenho direito a uma explicação. Não gosta de homens? Perguntou Fast. Miriam Vu voltou-se e olhou para ele, espantada. Bublansky lançou um olhar furioso ao colega. Não leu nenhum jornal durante toda a semana que passou? Esteve fora do país? Não, não li nenhum jornal. Estive em Paris a visitar os meus pais durante 2 semanas. Acabo de chegar da Estação Central. Veio de comboio? Não gosto de aviões. Não vi os títulos dos jornais? Apeei-me do comboio e apanhei o metro para casa. Bublansky pensou por um instante. Não saíra nada sobre Lisbeth Salander nos jornais daquela manhã. Pôs-se de pé e saiu da sala. Quando voltou, trazia o número da Páscoa do Aftonbladet com a fotografia de Salander na primeira página. Miriam Vu quase caiu para o lado. Michael Blomqvist seguiu as indicações que Björk lhe tinha dado para chegar à cabana em Smáladarló. Estacionou o BMW, verificou que a cabana de verão era uma moderna vivenda com condições para ser habitada ao longo de todo o ano. Tinha vista para o mar, na direção da enseada de Jungfrujarden. Percorreu o caminho de Saibro e tocou à campainha. Björk era facilmente identificável pela fotografia de passaporte que Dag Svensson juntara ao processo. Bom dia, disse Mikkel. Ótimo, encontrou a casa, graças às tuas indicações. Björk parecia estar de perfeita saúde, embora cocheasse um pouco. Estou de baixa, explicou. Nada de grave, espero. Estou à espera de ser operado a uma hérnia discal. Quer café? Não, obrigado. Mikkel sentou-se à mesa da cozinha e abriu a pasta, de onde tirou um dossiê. Björk sentou-se em frente dele. A sua cara não me é estranha. Já nos conhecíamos? Não me parece, respondeu Mikkel. Tenho a certeza que já o vi num sítio qualquer. Talvez nos jornais. Como disse que se chamava? Mikkel Blomqvist. Sou jornalista. Trabalho para a revista Millennium. Björk pareceu confuso. De repente fez-se luz. Super Blomqvist. O caso Venerstrom. Mas continuava a não perceber as implicações. A Millennium não sabia que faziam estudos de mercado. De vez em quando, gostaria de começar por mostrar-lhe 3 fotos e perguntar-lhe de qual gosta mais. Mikkel pôs 3 fotografias de raparigas em cima da mesa. Uma tinha sido descarregada de um site porno da net. As outras 2 eram ampliações, fotografias de passaporte. Björn ficou pálido como um morto. Não estou a perceber. Não? Esta é Lídia Komarova, de 16 anos, de Minsk. A seguir temos Miang Soshin, conhecida como Yoyo, da Tailândia. E, por fim, Yelena Borazova, de 19 anos, de Tallinn. Comprou sexo a todas estas mulheres. E a minha pergunta é: de qual gostou mais? Faça de conta que é um estudo de mercado. Resumindo, afirma conhecer Lisbeth Salander há cerca de 3 anos. No início deste ano, e sem esperar qualquer remuneração, ela cedeu-lhe o apartamento e foi viver para outro sítio. Fazem sexo ocasionalmente quando ela a contacta, mas não sabe onde mora, que espécie de trabalho faz, nem como ganha a vida. Espera que acredite nisso? Miriam fulminou-o com o olhar. Estou-me nas tintas para aquilo em que acredito ou deixa de acreditar. Não fiz nada de ilegal. E como vivo a minha vida e com quem faço sexo é assunto que me diz respeito a mim e a mais ninguém. Bublansky suspirou. Quando naquela manhã soubera que Miriam Vu tinha reaparecido, sentira um enorme alívio. Finalmente um pouco de sorte. Mas a informação que estava a obter dela era tudo menos esclarecedora. Era até muito estranha. E o problema era que ele acreditava na rapariga. Miriam dava respostas claras, inteligíveis, sem qualquer hesitação. Referia locais e datas de encontros com Lisbeth Salander e fazia um relato tão preciso de como acontecera a sua mudança para o apartamento na Lundagatan que tanto ele como Modig estavam convencidos de que uma história tão bizarra tinha de ser verdadeira. Fast assistira à conversa com crescente exasperação, mas conseguira manter-se calado. Achava que Bublansky estava a ser demasiado mole com aquela chinoca. Que era uma cabra arrogante e usava um monte de palavras para evitar responder à única pergunta que verdadeiramente interessava, a saber onde raio se tinha escondido a puta de merda da Salander. Mas Miriam Vu não sabia onde estava Lisbeth Salander. Não sabia que espécie de trabalho Lisbeth Salander fazia. Nunca ouvira falar da Milton Security, nunca ouvira falar de Dag Svensson ou de Mia Johansson, e, consequentemente, não podia dar-lhes qualquer informação que tivesse uma ponta de interesse. Não fazia ideia de que Lisbeth Salander estava sob tutela, nem de que tinha estado internada, nem das muitas avaliações psiquiátricas que constavam do seu currículo vitae. Em contrapartida, não tinha dúvidas em confirmar que ela e Lisbeth Salander tinham estado no Kvarnen, e se tinham beijado, e depois tinham ido para o apartamento na Lundagatan, e que Lisbeth tinha saído muito cedo na manhã seguinte. Dias mais tarde, ela, Miriam, apanhara o comboio para Paris e não vira os cabeçalhos dos jornais suecos. Excetuando uma curta visita de Lisbeth para deixar as chaves do carro, não voltara a vê-la desde aquela noite no Kvarnen. Chaves do carro? Perguntou Bublansky. A Salander não tem nenhum carro. Miriam Vu disse-lhe que estava enganado. Lisbeth tinha um Honda cor de vinho, que estava estacionado na Lundagatan, diante do prédio de apartamentos. Bublansky pôs-se de pé e olhou para Modig. Importas de continuar esta conversa? Disse. E saiu da sala. Precisava de encontrar Holmberg e pedir-lhe que fizesse um exame pericial a um Honda cor de vinho, estacionado na Lundagatan, e precisava de estar sozinho para pensar. Gunnar Bjork, chefe adjunto da Divisão de Imigração da Polícia de Segurança Nacional, na altura de baixa médica, estava sentado, lívido, à mesa de cozinha, de onde se desfrutava uma bela vista da enseada de Jungfrugiarden. Michael Blomqvist observava-o com uma expressão paciente, neutra. Estava agora convencido de que Bjork não tivera nada a ver com os assassínios. Uma vez que Dag Svensson nunca conseguira encontrá-lo, não fazia a mínima ideia de que ia ser denunciado, com o nome e a fotografia publicados na Millennium e num livro. O homem forneceu em todo caso uma informação valiosa. Conhecia Nils Bjurman. Tinham-se conhecido no clube de tiro da polícia, de que Bjork era um membro ativo havia 28 anos. Durante algum tempo tinham os dois feito parte da direção. Não eram amigos chegados, mas tinham estado juntos em diversas ocasiões e ocasionalmente combinavam um jantar. Não via Bjurman há já vários meses. A última vez que o encontrara fora no verão anterior, num bar. Lamentava muito que Bjurman tivesse sido assassinado, e ainda por cima por uma psicopata, mas não tencionava ir ao funeral. Michael ponderou a coincidência, mas acabou por largar o assunto. Bjurman havia de ter conhecido centenas de pessoas ao longo da sua vida profissional e social. O facto de conhecer alguém cujo nome aparecia no material de Svensson não era improvável nem estatisticamente invulgar. Ele próprio conhecia vagamente um jornalista, que também era referido no livro. Era tempo de encerrar a conversa. Björk passara por todas as fases que seriam de esperar. Primeiro negação e depois, quando lhe mostraram uma parte da documentação, fúria, ameaças, tentativa de suborno e finalmente súplica. Miquel fizera ouvidos de mercador a todas estas explosões. Vai arruinar a minha vida se publicar essa treta, disse Björk. Sem dúvida. E vai fazê-lo? Absolutamente. Porquê? Não pode dar-me uma chance? Estou doente. Interessante isso de usar a piedade como argumento. Não custa nada ser compassivo. Nisso tem toda a razão. Está para aí a choramingar porque eu vou destruir-lhe a vida. Mas não se importou de destruir as vidas das raparigas contra as quais cometeu crimes. Podemos provar 3 casos. Sabe Deus quantos mais haverá. Por onde andava a sua piedade nessa altura? Pôs de pé e reuniu os papéis que guardou na pasta. Não precisa de me acompanhar, eu saio sozinho. Quando chegou à porta, voltou-se para Björk. Alguma vez ouviu falar de um homem chamado Sala? Perguntou. Björk ficou a olhar para ele. Estava ainda tão agitado que mal ouviu a pergunta. Abriu muito os olhos. Sala? Não pode ser. Björman, será possível? Miquel notou a mudança na expressão dele e voltou para junto da mesa. Porque é que pergunta pelo Sala? Perguntou Björk. Estava quase em estado de choque. O fulano interessa-me, respondeu Miquel. Quase podia ver as estrelinhas a girar na cabeça do homem. Passados alguns instantes, Björk pegou no maço de cigarros que estava no peitoril da janela. Era o primeiro cigarro que fumava desde que Miquel chegara. Se eu souber alguma coisa sobre esse Sala, o que é que isso vale para si? Depende daquilo que souber. Björk pensou no assunto. Emoções e pensamentos atropelavam-se-lhe na cabeça. Como raio pode este tipo saber alguma coisa a respeito do Salashenko? É um nome que não ouvi há muito tempo, disse por fim. Sabe então quem ele é? Não foi isso que eu disse. O que é que procura? É um dos nomes da lista de pessoas que o Svensson estava a investigar. O que é que vale para si? O que é que vale? Se eu o levar ao Sala, deixa-me de fora do seu relatório? Miquel sentou-se lentamente, depois de Edastate decidir nunca mais negociar uma história. E não tencionava negociar com Björk. Acontecesse o que acontecesse, ia desmascará-lo. Mas apercebeu-se de que era suficientemente desonesto para chegar a um acordo com o homem e depois traí-lo. Não experimentava qualquer sentimento de culpa. Björk era um polícia que tinha violado a lei. Se conhecia o nome de um possível assassino, a sua obrigação era intervir e não usar a informação para salvar a própria pele. Björk podia alimentar a esperança de se safar se revelasse informação sobre outro criminoso. Miquel enfiou a mão no bolso do casaco, ligou o gravador que tinha desligado antes de se levantar da mesa e tirou de lá um lenço. Ouçamos então o que tem para me contar, disse. Sónia Modig estava furiosa com Fast, mas não permitiu que a sua expressão denunciasse o que pensava dele. A entrevista com Miriam Wu, que tinha continuado depois de Bublansky sair da sala, não estava de modo algum a correr de acordo com as regras, e Fast ignorava os seus olhares de aviso. Modig estava espantada. Nunca gostara de Fast, nem dos seus modos machistas, mas sempre o considerara um investigador hábil. E naquele dia essa habilidade primava pela ausência. Era evidente que Fast se sentia ameaçado por uma mulher bonita, inteligente, voluntariosa e lésbica. Era também evidente que Vu se apercebera da irritação dele e estava a exacerbá-la deliberadamente. Encontrou então o brinquedo que estava na minha gaveta. Que fantasias lhe suscitou na altura? Perguntou Miriam, com um sorrisinho de curiosidade. Fast estava à beira de explodir. Cala a boca e responda à pergunta. Perguntou-me se o usava para foder a Elizabeth e a minha resposta é que não tem nada com isso. Modig ergueu uma mão. A entrevista com Miriam Vu foi interrompida por uma pausa às 11 horas e 12 minutos. Desligou o gravador. Importa-se de ficar aqui, Miriam. Fast, preciso falar contigo. Miriam Vu sorriu docemente quando Fast lhe lançou um olhar assassino antes de sair para o corredor atrás de Modig. Sónia rodou sobre os calcanhares e olhou-o nos olhos, com o nariz quase colado ao dele. O Bublansky encarregou-me deste interrogatório e tu não estás a ajudar nada. Ora, deixa-te disso. Aquela puta é mais escorregadia do que me enguia. Haverá algum simbolismo freudiano na tua escolha de comparações? O quê? Esquece. Vai procurar o Kurt e desafia-o para um jogo do galo ou vai para o clube disparar a tua pistola ou lá o que quiseres. Não te quero ali dentro. Por que raio estás a fazer isto, Modig? Porque tu estás a sabotar o meu interrogatório. Estás tão úmida com a gaja que queres interrogá-la sozinha? Antes que pudesse impedir-se, Sónia Modig ergueu a mão e esbofeteou-o com força. Arrependeu-se no mesmo instante, mas era demasiado tarde. Olhou para os dois extremos do corredor e certificou-se de que ninguém tinha testemunhado a cena, graças a Deus. Ao princípio, Fast pareceu surpreendido. Então esboçou um sorriso de desprezo, atirou o casaco por cima do ombro e afastou-se. Modig esteve quase a chamá-lo para pedir desculpa, mas não o fez. Esperou um minuto para se acalmar. Então tirou dois copos de café da máquina automática e voltou à sala de interrogatórios. Ficaram as duas sentadas em silêncio a beber o café. Por fim, Modig olhou para Miriam Vu. Peço desculpa. Esta foi talvez a entrevista mais mal conduzida em toda a história deste edifício. O tipo que aí estava parece ser um excelente colega de trabalho. Deixe-me adivinhar. É heterossexual, divorciado e encarregado das piadas sobre homossexuais durante as pausas para o café. É uma relíquia de qualquer coisa. É tudo o que posso dizer. E você, não é? Pelo menos não sou homofóbica, acredito. Miriam, há 10 dias que eu, nós, todos nós, trabalhamos sem parar. Estamos cansados e furiosos. Estamos a tentar esclarecer um horrível duplo assassínio em Enskede e um não menos horrível homicídio perto de Odenplan. A sua amiga Lisbeth Salander está ligada aos locais de ambos os crimes. Foi emitido um mandado de captura contra ela a nível nacional. Por favor, compreenda que, custo o que custar, temos de detê-la, antes que faça mal a outra pessoa, ou talvez a si mesma. Conheço a Lisbeth Salander. Ela não matou ninguém. Não acredita ou não quer acreditar? Miriam, não emitimos mandados de captura nacionais sem uma razão muito forte. Uma coisa posso dizer-lhe. O meu chefe, o inspetor Bublansky, não está convencido de que ela seja culpada. Discutimos a possibilidade de ter tido um cúmplice ou de ter sido de alguma maneira arrastada para isto contra a sua vontade. Mas temos de encontrá-la. Acredita que ela está inocente, Miriam, mas e se estiver enganada? Já disse que não sabe assim tanto a respeito dela. Não sei em que acreditar. Então ajude-nos a chegar à verdade. Estou a ser detida por alguma coisa? Não. Posso ir-me embora quando quiser? Tecnicamente, sim. E sem ser tecnicamente? Continuará a ser um ponto de interrogação aos nossos olhos. Miriam Vu pesou aquelas palavras. Dispare. Se as suas perguntas me chatearem, não responderei. Modig voltou a ligar o gravador.